tema a ser colocado aqui hoje é comportamentos tóxicos. Antes da gente falar do comportamento tóxico, a gente teria que saber exatamente o que é um tóxico, né? Então, tem vários tipos de tóxicos. Existem tóxicos que fazem mal para o nosso corpo físico. Por exemplo, agrotóxicos, que são colocados no momento, digamos assim, de fazer com que os alimentos são produzidos, em vários setores, digamos assim, que fazem parte de nossa vida. Então nós, de certa forma, às vezes não querendo, mas nós todos os dias consumimos sim um pouco de tóxico, mesmo não querendo, certo? Isso então faz mal para o nosso corpo físico, nossa matéria. Mas o que a gente quer colocar mais aqui hoje é comportamentos, através desse título aqui, sobre a questão dos tóxicos mentais. Tóxicos mentais não tóxicos na questão de entorpecentes, cocaína, crack, maconha e outros que tem aí afora. Não, isso de repente também é um tóxico que também afeta o nosso corpo físico e também a nossa mente. Mas é por quê? Porque existe, digamos assim, um produto, que é algo material, que tu coloca para dentro do teu corpo e aí vai produzir esse efeito tóxico, tanto mental como físico. O que a gente quer mais colocar aqui é algo que não se coloca para dentro via oral ou via intravenosa, não. É algo que se coloca para dentro de nós através do nosso pensamento, através de nossa maneira de pensar, através de nossas atitudes. A ideia aqui de comportamento tóxico é atingirmos o comportamento. Como é que as pessoas se comportam hoje? Apesar muitas de não beberem a bebida alcoólica, de não se drogarem, mas tem sim comportamentos tóxicos. Principalmente pessoas que talvez não tenham um controle maior de suas atitudes, de suas palavras e também de seus pensamentos. O que acontece? Elas adquirem para dentro delas e colocam para fora delas uma atitude e um comportamento tóxico que vai contaminar outras pessoas. Existe aqui na Folha Espírita de outubro, agora do mês passado, comportamentos tóxicos, mais direcionado aqui aos jovens. Eu vou ler o trecho para vocês, porque é muito importante, e só falar sem uma leitura propriamente dita aqui não seria tão explicado que nem a leitura que é colocada aqui. É sobre o novo comportamento dos jovens. O novo comportamento da juventude vem preocupando pais, educadores e médicos. É o vamping. É uma nova expressão derivada da palavra vampiro, utilizada pelos adolescentes norte-americanos, e que agora já chegou para o Brasil há algum tempo, para descrever o que fazem quando ficam acordados até tarde nos seus quartos, ligados aos seus dagdas. Eu nem sei o que é direito isso, mas são aquelas redes sociais. Nas redes sociais, ou publicando fotos e trocando mensagens com seus amigos. O que antes era uma exceção, agora virou uma regra. Ficar acordado a madrugada inteira. No Brasil, a moda já pegou. O vamping já é um sucesso nas redes sociais, quando o assunto é estar sem sono, ficar acordado até tarde, ou competição para ver quem dorme menos. E muitos são os jovens que se fotografam, né, acordados, é claro, na cama, em altas horas da noite, para mostrar que estão realmente acordados. Tudo isso é colocado numa rede social e vai lá para um monte de gente de um monte de países. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que funciona dessa forma. Existe um estudo, e geralmente esses estudos eles vêm dos Estados Unidos, que lá eles estudam tudo, todos e qualquer coisa, né? É, na Universidade de Chicago, eles pesquisaram 11 pessoas de 18 a 27 anos. Eles não pesquisaram mais jovens porque tem aquele problema da falta de maioridade. E foram impedidos, esses 11 pessoas, esses 11 jovens, eles foram impedidos de dormir mais de 4 horas durante 6 dias. Quer dizer, em 6 dias, eles só dormiram 24 horas. No final do período, o funcionamento do organismo dessas pessoas, ele era comparado a uma pessoa de 60 anos de idade. Um jovem de 17, 18 anos de idade até 27, no final desse período, o organismo dele, o físico dele, digamos, a condição mental dele, os insights dele, foram comparados a uma pessoa de 60 anos. Os níveis de insulina eram semelhantes ao de um portador de diabetes. Ficam as seguintes questões. Para tentar mudar isso, é possível? Já que existe aqui a estatística, está no final do artigo, de que exatamente desses jovens que ficam essas noites acordados, digamos assim, ligados a esse vício tal de vamping, 89% deles não conseguem mais ficar desconectados de uma rede social. Nem por um momento sequer. Durante o dia, eles estão o tempo inteiro conectados numa rede social. Aqui fala de internautas que estão continuando no Facebook, no WhatsApp, mais não sei no que aqui, que são os nomes que eu não consigo colocar para vocês. Bem, a questão é, alguns podem considerar isso certo, de repente os mais jovens acham que tudo isso é normal, mas estudos aqui de pessoas especialistas de universidades mostram que esses comportamentos eles começam a se tornar tóxicos. Por quê? Porque existe aqui um outro pensamento, que também vou passar para vocês, que é do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, de um livro do Chico Xavier. Então ele coloca aqui, muito antes de aparecer essas redes sociais, ele coloca aqui assim, ó, o Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier. Ele coloca, com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir pensamentos alheios pela reflexão automática. Todos nós estamos acostumados, e isso às vezes é relaxamento e preguiça de nossa parte, consumir um pensamento alheio, um pensamento que vem da televisão, do rádio, ou agora, nesse caso aqui, das redes sociais. Por quê? Porque é mais fácil tu adquirir o pensamento alheio, desenvolver ele, porque tu não precisa pensar, não precisa raciocinar, não precisa questionar. Simplesmente adquirir o pensamento de outras pessoas, ou de uma rede que seja, de outras pessoas, bom, adquiriu o pensamento alheio. Em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que seria fácil erguer uma vida melhor. O que que acontece quando nós assimilamos todos os dias por excesso, excesso, excesso de pensamentos alheios? Isso vai criar dentro de nós necessidades supérfluas, que não é uma verdadeira necessidade, mas que é jogado para dentro de nós, de que isso é realmente necessário. É aquilo que está acontecendo com esses jovens. Eles não estão nunca satisfeitos. Existe sempre uma grande falta na vida deles. E formamos em torno delas, das nossas vidas, que seriam simples, seriam bem simples se nós quiséssemos. Um sistema defensivo, nós tentamos nos defender de algo através e da base da crueldade. Nos tornamos cruéis, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Isso está no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier. É só para vocês procurarem na biblioteca, vocês vão encontrar. Isso é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Agora, nós não estamos aqui para encontrar nenhum culpado, porque culpados não existem. O que é que, afinal das contas, está acontecendo? Algum responsável existe. Alguns responsáveis por tudo isso existem. O que, que é? Falta de limites? Falta de educação? Falta de princípios éticos, morais? Bom, tudo isso é possível. E quem é que são os responsáveis pela, digamos assim, pela passagem ou pela repassagem dos ensinamentos éticos e morais de nossos jovens? Ora, são os pais. Ou se não são os pais, são tios ou avós ou futuros avós. Ou será que nós ainda temos aquela mentalidade de que o pai, ou a mãe, o tio, ou a tia, o avô, a avó, não é responsável pela educação e pela repassagem dos princípios éticos e morais aos jovens? Será que nós estamos ainda naquela época pensando de que nós, como pais ou avós, não temos a responsabilidade, e a responsabilidade é colocada para professor, professora? Quer dizer, que será que uma professora ou um professor que é responsável para repassar a instrução e conhecimento numa sala de aula, será que ela vai fazer melhor do que nós? Melhor do que o pai, do que um avô, ou do que um tio, uma tia? Ela com 40 alunos dentro de uma sala de aula e nós com 3 filhos em casa? Muitas famílias ainda tentam repassar essa responsabilidade aos professores, à escola. Ou na escola não é responsável pela educação e pelo ensino ético e moral, e pelo ensino de que vai fazer com que um jovem não vá para esse lado aqui, que ele vá para outro lado, outro caminho. Será que nós, qual é que é o nosso pensamento? Qual é que é a nossa maneira de agir com nossos filhos, nossos netos, ou sobrinhos, ou sobrinhas? Como é que nós pensamos? Será que nós também transferimos essas responsabilidades, digamos assim, para outros setores da sociedade, que vão fazer com que esses futuros jovens, né, de 14, 15, 16 anos, eles se portem dessa maneira, com esses comportamentos tóxicos? Eu tive a graça, mais ou menos há uns 18, 20 anos atrás, eu e a minha mulher levar, isso aí é um caso que aconteceu, o nosso filho mais novo, o Gabriel, ele tinha problema de ouvido, e nós levamos num otorrino em Caxias. Naquela época não tinha essa história de ter que levar em pediatra, nada, porque era 20 anos atrás, não existia isso. Podia existir, mas naquela época a gente não tinha esse costume. E nós levamos num otorino em Caxias, eu não consigo lembrar o nome dele, e ele consultou nosso filho e tal, e constatou lá que era uma pequena infecção, nada de mais grave. Mas eu nunca vou esquecer daquela meia hora que ele ficou conversando com nós sobre a questão de como é que nós éramos responsáveis por aquela criança de 3 anos de idade. Que nós tínhamos a responsabilidade naquela época de até os 7 ou 8 anos de idade moldarmos, delinearmos o futuro daquela criança, colocando para dentro dela os princípios éticos, morais, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é honesto. Até os 7, 8 anos de idade, todos nós temos a responsabilidade com as nossas crianças. Passou dessa idade aí, gente, o problema fica mais sério. E eu nunca vou esquecer, naquela época, eu não sei se ele falava para todos os pacientes, todos os clientes dele, ou se ele foi com a nossa cara, não sei. Mas se ele falava com todos, ótimo, ele cumpriu com a sua tarefa, não só de médico, mas como de um psicólogo, como de um agente social. Então fica aqui essa proposta de reflexão para nós, não só sabermos simplesmente dos fatos que estão acontecendo, mas tentarmos caminhos, encontrar caminhos de resolvê-los. E nossas famílias, em primeiro lugar, é claro. Obrigado.